minha pátria amada, mansão de Jesus. Oh, terra bonita, tu és bendita, morada de luz. Oh, terra perfeita, quem a Cristo aceita, vai te conhecer. Oh, terra sagrada, minha pátria amada, onde eu hei de viver. Este mundo triste, eu sei, não existe lugar para mim. Eu sou peregrino, no meu lar divino, a paz não tem fim. Nesta caminhada, eu vou pela estrada, sonhando em te ver. Oh, terra sagrada, pátria amada, onde eu hei de viver. A santa igreja orando almeja gozar teu fulgor. Teus lindos castelos, recantos tão belos, jardim de amor. Em lindos arranjos, um coro de anjos havemos viver. Oh, terra sagrada, minha pátria amada, onde eu hei de viver.